Um jardim, um coreto, a música e a saudade é a pedida que você está ouvindo pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Hoje a nossa Lafic Imóveis está em festas. Está aniversariando a gentil e cortês funcionária da Lafic Imóveis, Dona Débora de Barros Carvalho, que nesta oportunidade está recebendo os parabéns de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dalil de Barros Carvalho, diretores da Lafic Imóveis, e também de toda a equipe de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo? Esta cartinha vem aqui de São Carlos, da Rua Episcopal. Quem nos escreve é Dona Atília Monteiro de Oliveira, que diz que São Carlos também amanhece ao som de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. E para ela, nesse soberbo arranjo vocal do Chico, para o conjunto Titulares do Ritmo, em gravação Skate, Titulares do Ritmo cantando do Gilberto de Carvalho, tá aí, sem a participação de qualquer instrumento musical. Carlos Galhardo mais uma vez conosco, como ele é solicitado e era querido. Carlos Galhardo defende do Denis Brian, em arranjo do maestro Radamés, No Tempo do Onça. Tudo isso para a dona Otília Monteiro de Oliveira, que reside aqui em São Carlos. Ainda quer ouvir do Crassius Caldas, com a Ângela Maria Sapoti, arranjo do maestro Pachequinho, A Lua é Camarada. Eu fiz tudo pra você gostar de mim, tá aí. Daquelas valsas do tempo do onça, valsas que tinham alegria, dançadas ao som de uma geringonça. Oh, que saudades que eu tenho de ouvir a bandinha do seu Tomás. Ele tocava pro lado e a gente dançando achava gozado, e a banda fazia parará. São Paulo da Café, Minas da Leite e a Vila Isabel da Samba.